Daí eu vi eles fumando tudo que eles tinham. Meu Deus. Tinha uns que fumavam até o colchão, dormiam na pedra. Daí eu perguntei para Deus, por que Deus? E Deus me dizia que eles não queriam ofertar na casa de Deus, eles criticavam. Daí quando eu vi os homens aqui ofertando para Deus, vocês não sabem a alegria que deu no meu coração. Eu sei que se vocês ofertarem aqui, eles não vão ofertar lá dentro. Eu sei que se vocês ofertarem aqui, eu nunca vou ver eles ofertando lá dentro. Porque aqueles criticaram aqui, eu fui preso após com pastor, eu fui preso com prefeito, eu fui preso com evangelista, com presbítero, eu fui preso com todos eles. Eu tive 6 anos lá dentro, todos eles passaram por lá. E os piores eram os desviados, pô. Os piores lá dentro que o diabo pegava. Eu vi, sabe, um dia eu estava de mestre numa cela e um irmão desviado. A mãe dele trouxe roupa para ele numa audiência. E ele vendeu tudo por pedra. Daí ele disse, eu não tudo tenho. Com aquele saião e com aqueles cabelões e com aquelas coisonas lá. E daí ele disse, eu não. Vou falar porque vai tocar na rádio. Tudo de saia comprida, cabelo comprido, terno e gravata, mas tudo preso pelo diabo. A gente vai evangelizar no presídio. Qual é o teu nome, guri? Davi. Qual é o teu nome? Isaías. Qual é o teu nome, Salomão? É tudo desviado. Por quê? Porque os pais não tiveram a coragem de buscar a Deus. Isso na verdade. Levante a mão para cima, eu vou liberar um decreto profético. Davi, Elias, filhos de pastor, filhos de crente, aonde vocês estão? Sejam livres em nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus. Eu sei o que eu vi lá dentro. Foram 6 anos e 14 dias. E eu sempre tinha uma briga muito grande com Deus. Que eu dizia, Deus, eles moram do lado da igreja, eles não vão na igreja. Eu só quero sair daqui. Porque eu só queria ir na igreja. Durante 6 anos da minha vida, eu olhava no relógio o horário do culto, que eu sabia que o senhor ia começar. E dizia, eu sei que o senhor pode fazer um milagre agora e eu posso ir no culto. Mas o João, o Pedro, ele mora do lado da igreja. E eles não vão no culto. Daí um dia Deus me deu um ensinamento que eu comecei a orar. Deus disse, então começa a orar pelo tráfico. Que é o tráfico que tem pegado ele. 3 dias depois, o meu melhor amigo apareceu preso. Daí Deus me disse, eu disse para Deus, por que o meu melhor amigo veio preso? Porque tu orou, o traficante se converte e ele vem preso. Então, apóstolo, se tu não ofertar aqui, meu irmão, tu pode ofertar lá dentro. Se tu não der tudo para Deus, sem querer tu vai dar tudo para o diabo, vai ser cavalinho dele. E quando não vira mulherzinha lá dentro, porque muitas, eu vi, aposta, por R$2 de pedra, o homem comer 30 baratas do esgoto, por R$2 de pedra, eu vi isso, por R$2 de pedra, o homem comer um vidro inteiro de pimenta, por R$2 de pedra, um homem se encontrava, ia baixar as calças para os outros, bater na bunda dele, aposta. Homens desviados, que foram homens de Deus, filho de pastor, eu vi isso lá dentro. Eu vi isso lá dentro, apóstolo. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi isso lá dentro. E eles eram de homens de Deus, filhos de pastor. Era o pastor, apóstolo. Eu vi homens passar 3 noites caçando rato para comer por R$2 de pedra, apóstolo. Eu vi isso lá dentro, ninguém me contou. Eu vi tudo isso lá dentro. E eu dizia, por que, Deus? Porque eles me criticaram lá fora, o diabo pegou eles. Meu irmão, nunca critica. Seja obediente. Eu sei, eu vi. Foram 6 anos e 14 dias. Eu vi. O que você não imagina, eu vi. No meio de 130 presos, eu era o único convertido. E só os que criticavam foram para lá. Só os que criticavam foram para lá. Pastores. De toda linha eu vi. Senhor. Usa essas lágrimas como orações, como um clamor líquido, e envia o anjo do avivamento. Madas teclou vasévia sa eneco bana vasubia mekevia so. Primeiramente aqui em nosso meio, Senhor, para que todos entendam que nós não estamos falando de dinheiro. Eu te peço piedade, Senhor, que ao chegar nos ouvidos, não nos entendam mal sobre cabelos ou roupas. É com amor que nós falamos, respeitamos a doutrina de cada um, mas nós queremos corações em chamas, corações com chamas de fogo da glória. E em segundo, Senhor, envia o anjo do avivamento para salvar os traficantes, para salvar os presidiários, para salvar os doentes nos hospitais, para salvar o rico e o pobre, o doutor e o empregado. Em nome de Jesus! Dá um aplauso grande para o Senhor. Ó, se você chegar depois do culto... Por falar em oferta, eu fui mendigo de rua. Eu andei na rua. E às vezes eu forço o meu irmão, o apóstolo Adriano, a contar certas coisas que o Adriano nunca tinha contado isso aí. Nunca tinha dado testemunho. E ele tem muitas outras coisas que a gente sabe, que eu tive preso também. Esse jovem aqui, esse pastor aqui é meu filho. Aquele outro lá que está filmando também é meu filho. Ele ofertou um violão nos pés do apóstolo Silvio Ribeiro. O apóstolo Silvio Ribeiro não me conhecia. Ouvia falar assim, superficialmente. E num culto, ele deu o Isaac dele. Era um violão elétrico. Ele colocou os pés do apóstolo. O apóstolo profetizou na vida dele que em 3 meses o teu pai vai vir para essa igreja, vai congregar contigo. Bem neste período, eu estava traficando com os balas na cara. Então, uma oferta rompe. 3 anos após, eles trabalham comigo. Sou empresário. Depois de o dono, sou eu. Sou o José na história. Uma empresa com 200 funcionários. Então, se você está retendo a tua oferta, ainda dá tempo de você ir lá no alojamento. Lá. O senhor apóstolo liberar? Está liberado. Está liberado. Não combinei nada com eles, gente. Não retém. Não retém. Quando aprendi que quando, nesse momento, abre-se uma porta. Eu vi gente aqui ofertando sobre a vida de alguém. Eu posso contar, eu não vi isso aí em livro, não vi, eu tenho acompanhado os retiros, isso aconteceu comigo. Meu filho... Diz uma coisa, a profecia se cumpriu no dia, na hora? Bah. 3 meses após, eu apareci na igreja, no dia dos pais, no dia 9 de agosto de 2009, eu apareci lá, oraram por mim, eu voltei para a igreja, quando o meu filho estava orando em casa, o Espírito Santo disse para ele, abre a porta que eu quero entrar, ele abriu a porta, era eu que estava lá para viver. E depois de lá que o apóstolo impôs as mãos sobre mim, e eu costumo quando orar para os irmãos, falo a mesma coisa que ele falou para mim, o diabo nunca mais vai ter o gostinho da tua vida. E nunca mais eu usei drogas, nunca mais eu fumei cigarro, nunca mais eu me prostituí, nunca mais eu roubei. E a minha vida tem prosperado e vai prosperar muito mais. Mas não retém oferta. Amém, glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus, meu filho. Senhor. Eu sou da cidade de Passo Fundo. Eu faz uns 20 e poucos anos que eu me converti. Me converti no dia 2 de novembro de 84, no dia de finados que eu nasci. Deus fez um milagre. O milagre, eu acho que é dos maiores que a Bíblia registra e o apóstolo está falando, que é a salvação de alguém. Eu fui traficante. Eu fui viciado. Eu roubei. Eu peguei. Puxei cadeia também. Nasci numa família do interior. Me criei lá na roça. Cheguei na cidade. Eu hoje entendo o porquê, da onde eu vim. A única ovelha negra. Me enfiei no tráfico e vim para Porto Alegre em 81. Foi o início de tudo ali. Aí voltei para a minha cidade, branqueei a minha cabeça da minha mãe. Muitas vezes eu saía para... A gente trabalhava com descuido, quem viveu essa vida sabe. Ia nas lojas, roubava, mercado. Trabalhava com descuido. E roubava em as casas, só se entrava em casa de gente rica. E uma coisa que eu tinha, quando eu ia roubar, eu pedia a Deus que Deus me guardasse. E Deus ouvia. Deus, o dia que eu entrei, dia 2 de novembro que eu entrei na igreja, eu entrei bêbado, entrei traficante, entrei tudo que se pode dar. Saí de lá, nunca mais trafiquei, nunca mais roubei, nunca mais. Deus transformou. Por isso que eu disse que Deus fez um milagre. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, nunca mais usei droga, nunca mais roubei, nunca mais, entendeu? Vivi a minha vida de vocês. E estou entrando debaixo de uma cobertura de um outro. Aleluia. Eu esteve aqui muitas vezes nessa chácara, já em retiro. Eu achei que o Lorenzo tinha pegado esse cara ali. Sabe o que é isso? Isso é alegria por almas. Alegria por amigos, por vidas. Isso é forte. Eu tive muitas vezes aqui. Já dei muitas vezes o meu testemunho para pessoas que estavam aqui. Vi muitos sendo libertos aqui nesse lugar. Entendeu? E aí eu disse para minha esposa, digo, eu não sabia que era o retiro das mulheres, né? Isso. Até um... Só tem pouca gente porque não era o nosso agora. O nosso era mês que vem. Então a gente fez adiantado e pegamos os homens no contrapé. Mas se Jesus ele estava com 2 ou 3, nós com 40, 50, 100, já dá para começar algo. Então eu estava, para mim, foi assim, ó, foi, eu posso dizer assim, dos retiros, foi um dos melhores. Foi um dos melhores porque muita coisa, desde o início, quando foi ministrando, eu já tinha alguma experiência de que eu vou me adiantando, porque eu sei o que vem adiante. E nisso, com respeito que eu quero fazer agora, encurtando o tempo, aí esse meu amigo, uma vez, logo que eu me converti, Deus tem um plano na vida dele. Mas por falta de entendimento, muitas vezes a gente não investe. E hoje eu quero investir com entendimento. E eu vou voltar a dar esse testemunho. Eu vou voltar a dar esse testemunho. É um desafio, hein? Eu estou fazendo isso aqui com confiança e fé. Eu vou, em seguida, daqui um dia eu vou a Passo Fundo. Eu vou visitar ele e eu vou trazer a resposta disso que eu estou fazendo hoje. Isso é pela salvação do Sérgio. No retiro, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Feche os seus olhos, levantem as mãos para cá. Senhor, está escrito na tua palavra que uma oferta quebra cadeias e cumpre promessas. Dá para ele, Deus Santo. Dá um aplauso grande para Jesus. Sente. Dá um aplauso grande para Jesus. Filho daquele homem. Ele vai se libertar. Ó, a senhora ofertou pelo Sérgio, ele está ofertando pelo seu filho em Santana do Livramento e está dizendo que ele vai ser liberto das drogas, deu tudo o que tinha também. Meu Deus, é um absurdo isso aqui, Jeová da glória! Diga aleluia! Reinoldo? Só quero dizer uma coisa, esse dinheiro é para que essa obra continue, porque mudou a minha vida. Tá ali, quem sabe, ó. Me olhou no primeiro dia e disse, vai mudar a tua vida. E isso aqui, ó. Não tem explicação, tem que continuar, nós temos que continuar fazendo isso, porque é demais, pessoal. Não tem mais nada para dizer, só isso. Vocês viram o avental dele? Não queria ser crente, agora virou cozinheiro para crente. Ó. Aleluia! Dá um aplauso e senta. Senta porque eu tenho que pregar. Aleluia! Vire para alguém e diga, redobre a sua atenção, porque o profeta está só na introdução. E rimou, hein? Da onde que surgiu o diabo? Diga, do amor ao dinheiro. Boa resposta. Lúcifer não virou diabo no inferno, viu? Lúcifer virou diabo do lado do trono de Deus. Não adianta você ser crente bonitinho, andar do lado do apóstolo. Quando você dá primícia, quando você dá dízimo, quando você dá oferta, quando você dá voto, e quando você faz sacrifício, a mão de Deus vem e arranca os 5 demônios responsáveis por destruir as finanças. Quem são os 5 demônios? Cortador, destruidor, devorador e migrador. Mas não são 5? O 5º está em Apocalipse. Apolion, Abaddon, diz que ele vem do inferno para governar os gafanhotos. São 5. Ele é o que governa. Ó, foi orar pelo outro ali e manifestou. Saiu vomitando lá. Deixa queimar, é diabo. Por que que Deus pede os 5 tributos? Para a mão dele destruir os 5 principados de Satanás. Ouça a sabedoria, deixa os testemunhos para depois. Depois nós vamos ungir todos vocês com óleo, para arrancar a maldição dos demônios e para transferir para vocês a unção de adquirir riquezas. Amém? O que que a Bíblia diz sobre Jó depois que ele orou com os amigos? Jó 42, diz que depois que ele orou com os amigos, Deus arrancou o cativeiro, Deus restituiu dobrado, e Deus fez o quê? Todos que olhavam para ele, davam dinheiro e davam ouro. Desde sexta você está orando com os amigos. A partir de hoje, todo o cativeiro está quebrado, a restituição vem em dobro. E todo mundo que te olhar, vai ser que nem comigo, ó. Todo mundo que te olhar vai te dar dinheiro, vai te dar ouro, vai te dar riqueza. Diga, eu recebo. Ah, tá forte a unção mesmo, varão. Dá um aplauso para Jesus essa. Posso ensinar mais um pouco? Sente, por favor. Não deixe nada. Você pode ver alguém com água, pode ver alguém com café, pode ver alguém vomitando, mas ouvidão aberto. Olha o testemunho desse homem. Profecia que se cumpriu. Hoje tem 5, 6 empresas. Veio no último retiro, nessa hora, pai, quero dar um carro para a mãe. Deu um carro para a apóstola. Agora, menos de 3 meses depois, está com esse baita caminhonetão aqui, e amanhã chega um carro com uma cegonha do Rio de Janeiro com 7 carros. Ah, vai te converter, nobre, eu vou embora, sai para lá. É muito forte, tio. É muito forte. Não tem. E tá aqui, ó. Tá aqui os meus amigos íntimos, tá aqui os meus filhos, os meus familiares. Eu não pego nada disso pra mim, gente. Não pego nada disso pra mim. Quem vai na minha casa viu lá, o sofá parece a casa do cachorro do Badanha. É isso mesmo. O senhor quer ofertar a vida, irmão Adriano? O senhor é baita de um irmão mesmo. Cadê o irmão Adriano? Traz o irmão Adriano para cá. É, tem que correr, varão. Para a bênção tem que correr. Não deixa o profeta esperando. Aí está aí ele, varão. O que tu quer fazer, varão? Porque a única coisa que eu tinha aqui era essa calça aqui nova, porque... E eu fui falar com Deus, digo, Deus, o que que eu dou? Antes de eu vir para cá, eu fechei um negócio que eu só vou receber depois. E está na mão do homem, e a gente sabe que também está na mão de Deus. Mas o que eu tenho lá, até estava comentando com o irmão ali, e Deus tocou no meu coração. Eu digo, Deus, eu vou ofertar para mim, para quem? A economia se faz aqui. Dentro do testemunho, chorando do jeito que ele chorou. Por essas vidas. Eu entendi por que, que Deus levantou ele. Porque quem sabe se Deus tivesse levantado a minha vida ou a tua, quem sabe nós tínhamos amado um pouquinho mais o dinheiro. E nós não faríamos isso. Então eu quero investir na vida dele. O que eu tenho e o que é meu. O que eu tenho lá são, pode parecer bobagem para ti, mas são 5 pneus novos e 5 aros de Santana original. Eu vou botar para vender, eu creio que eu pego 1.000 reais. Se eu não pegar, eu vou completar. Até o final da semana vai estar vendido em nome de Jesus. E eu vou levar lá. E eu quero ofertar na vida desse homem. Para que Deus, a gente lembra um dos outros e a gente não olha para cima. A gente não olha para cima, a gente tem que olhar para quem está acima. Que adianta eu começar o meu ministério agora se ele já está prosperando? Se a minha pequena semente vai dar algumas outras sementes, a dele vai dar uma fazenda inteira. E essa obra tem pressa! Essa obra tem pressa! Uau! Diga, eu recebo! Aleluia! Impressionante. Mas veja bem, esse irmão recém começou a andar conosco, já está sendo uma bênção. E olha a sabedoria dele. Olha isso aqui, varão. Repita comigo. Quando eu semeio para baixo, é para cura. Quando eu semeio para cima, é para receber aquilo que lá em cima pode devolver para mim. Em quem você planta determina que tipo de colheita você recebe. Acabei de pregar sobre isso. Posso terminar? Olha só. O momento agora é absurdo de profético. Mas se Deus mandar você fazer mais alguma coisa, faça depois na hora da oração. Porque daqui a pouco vai cair o fogo aqui e ninguém se entende mais. Eu termino essa palestra, sabe com o quê? Batismo do Espírito Santo e fogo. O verdadeiro, aquele batismo, que quando pega você, Deus diz, a partir de hoje, ninguém mais pega ele. Olha, já caiu a unção. Quando Deus escolhe você, a primeira coisa que Deus manda, é um e-mail para o inferno. Quando Deus escolhe você, Deus manda o mensageiro descer lá no inferno e dizer, olha bem para aquele lá, te afasta, porque agora ele é de Deus. Por isso que Abraão mentia, mas Deus dizia, é profeta. Por isso que Davi adulterava, mas Deus dizia, é profeta. Por isso que Salomão era tarado, tinha 1.000 mulheres, mas Deus dizia, é profeta. Quando Deus escolhe alguém, meu filho, pode até ser mentiroso, Deus vai libertá-lo da mentira e vai levantar ele. Há 19 anos atrás, quando eu era um traficante, a minha mulher com câncer e o meu filho paralítico. Esse fogo entrou na minha vida quando eu fui me matar. Há 19 anos eu tento fugir de Deus. Porque uma coisa é o glamour de usar o microfone. E outra coisa é o preço pago para profetizar. Há 19 anos eu fujo de Deus. Mas há 19 anos esse fogo diz, o céu te escolheu. Esse fogo vai cair sobre ti hoje. Chega de adultério. Chega de mentira. Chega de pecado. Chega de se desviar. Deus está levantando profetas aqui nesse dia. Alá prasteve comene candebe anaya. Aleluia. Levante as suas mãos e diga obrigado, meu Deus. Sente, por favor, que choraram aí, ou choraram aqui, que creram nisso, mesmo sem antes eu mostrar com maior profundidade na palavra, vou mostrar agora. A Bíblia diz que Abraão era profeta, patriarca, o pai da fé, amigo de Deus, mas era canalha, era covarde e mentiroso. Casado com uma mulher bonita, chegou e disse, mente que tu é minha irmã. O rei mais poderoso pega ela e diz, uau, é mais bonita que todo o meu império junto, vem. Quando ele vai tocar nela, quem aparece? Deus. Cuidado com o profeta, porque quem toma a guerra de profeta é Deus. Não é anjo, é Deus. Tem profetas hoje aqui. Deus vem e diz: se tocar nela, morre tu e todo mundo do teu reino. Mas Senhor, é a irmã do homem, é a mulher do homem, e o homem é profeta. Se tocar nela, morre todo mundo. Vai lá e deve... Mas não. Senhor é Deus? Senhor é justo? Quem mentiu foi ele. Ele mentiu, é mentiroso, mas é profeta. E hoje eu vou falar com ele, ele vai deixar de mentir. E vai lá e devolve. Porque se ele orar por ti, eu vou te dar a vida. Vai lá, restitui a mulher e mais uma coisa, porque ele é profeta, restitui a mulher e enriquece ele. Isso é forte, isso é Bíblia. Deixem os profetas quietos, não critiquem os profetas. Quem trata com profeta é Deus. Profeta anda na terra, mas a sua face vê a face do Pai. Onde tem profeta, primeiro, Deus toma a tua causa. Segundo, quem se levantar contra ti, Deus manda matar. Terceiro, levanta as duas mãos porque vai ser pesado. Levante as duas mãos para cima. Onde tem profeta, o rei do mundo tem que soltar, o rei do mundo tem que restituir, e o rei do mundo tem que enriquecer. Pois assim te diz o Senhor, você está na casa do profeta. O rei vai restituir o que roubou, o rei vai te prosperar. Diga: eu recebo. Posso terminar? Vamos tocar direto em jejum? Então abre comigo em Malaquias capítulo 1. A palavra que eu me converti. A Bíblia diz. Os doutores da lei, gostando ou não, a Bíblia diz que depois de Deus, quem manda na terra é o dinheiro. A Bíblia diz. Com Cristo, você vive no céu. Com dinheiro, você vive na terra. A Bíblia diz em Provérbios que os amigos do pobre fogem dele. Sim ou não? A Bíblia diz em Provérbios que a família dos pobres se escondem dele. A Bíblia diz em Provérbios que os amigos dos ricos se multiplicam todos os dias. Deus quer te fazer tão rico, que por onde tu passe, todos digam: eu quero o teu Deus, eu quero o teu Deus, eu quero o teu Deus, eu quero o teu Deus, eu quero o teu Deus. Diga: eu recebo riqueza, não vou me desviar, vou ser fiel, e por onde eu passar, vou ganhar almas. Amém. Dá um aplauso e senta. Ouçam. Profeta é fogo, né, varão? Mas é bom que o profeta, a gente já sabe que ninguém toca na mulher. Você está debaixo da cobertura de um profeta, pode esquecer os ciúmes. A mulher é tu e ninguém toca nela. Não é? Tem que entregar o recado. Em agosto, friozão, Gramado. O hotel mais nobre que tem lá na serra, Retiro de Casais. Malaquias capítulo 1 diz assim, foi aqui que eu me converti. Malaquias capítulo 1 diz assim, eu vou ser bem rápido agora, tá? Bem rápido. Malaquias 1 diz assim, ó. Versículo 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando vocês ofertam o coxo, o doente, isso não é mal? Ora, apresenta essa oferta ao teu governador, porventura ele vai te receber, ele vai se agradar de ti, com essa oferta meia boca na tua mão, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Aceitará ele o vosso pedido? Responderá ele a vossa oração com essa oferta que um homem pecador como governador não recebe? Quem há também entre vós, feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei essa oferta da vossa mão. Uau! Já era evangelista, missionário, com humildade e testemunho, a minha sombra curava, em nome de Jesus, para a glória de Deus, é claro, mas quando alguém falava em dízimo, eu dizia: ladrão, o evangelho é para curar e para expulsar demônio. E quando eu chegava em casa, não tinha luz, não tinha água, não tinha comida e não tinha nem casa. Miséria total. Aí fui num seminário como esse que você está recebendo de manhã, e o homem, que era um empresário riquíssimo, em Brasília, da noite para o dia faliu, ficou com uma dívida de aproximadamente 200 mil reais, na miséria, orou, jejuou, e Deus disse: primícia, vou te ensinar primícia. Quando Deus ensinou a primícia para ele, ele começou a primiciar, em 15 dias, pagou a dívida. Quando me ministrou, tinha mais de 20 empresas e era um profeta que estava tocando no mundo todo. E eu disse: bonito, quero ver na Bíblia. Aqui na Bíblia, meu nobre, quando ele leu isso aqui para mim, eu comecei a chorar, fiz que nem um de vocês, liguei para o apóstolo Mauro, que na época já era meu tesoureiro, e disse: pensa num pobre com tesoureiro, varão. E disse: me arruma um dinheiro. Sempre fui sonhador. Você tem que sonhar. E sonha coisa grande. Me arruma um dinheiro e traz aqui agora. Para quê? Eu vou dar para um vaso aqui. Ele trouxe um dinheiro emprestado. E eu disse: se é de Deus, vai acontecer. Pois bem, meu filho, hoje em dia quem me olha me dá dinheiro. O que está me olhando tanto aí? Amém? Aqui na Bíblia está escrito. Aqui na Bíblia está escrito. Que o tipo de oferta que você traz para Deus, ele recebe você e responde para você ou não. Aí, apóstolo, é Antigo Testamento, deixa de ser católico. Foi um padre que dividiu em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia original não tem nem capítulo e nem número, nem versículo. A Bíblia original é livro ou carta. É primeiro pacto e segundo pacto. Antigo Testamento, rasga, bota o velho novo fora e fica só com o novo. Para você ver que heresia você cria. Mateus capítulo 5, o que que Jesus Cristo disse? Eu não vim revogar a lei e nem os profetas. Pelo contrário, eu vim para cumprir. E até que passe o céu e a terra, nenhum tio deixará de passar. O que que Jesus Cristo disse para o jovem rico? Ó, obedece isso, obedece isso e obedece aquilo, e dá tudo o que tu tem. O que que Jesus fez? Pregou a lei. O problema não é a lei, o problema é o pecado. Uma oferta, filho, isso não é coisa de bispo nem de apóstolo, isso é coisa de Deus. Me diz uma coisa, quando que entrou o dízimo? Foi no Novo Testamento? No Antigo Testamento? Foi na lei? Cabelo branco, um apóstolo. Quando que entrou o dízimo? Antes da lei. Antes da lei. Agora, e primícia, e oferta. Onde é que entrou? Abel. Tinha apóstolo lá? Tinha pastor lá? Não tinha nem mulher lá, brother. Aqui tinha, ainda quis flertar com a serpente. Tinha igreja lá? Não tinha. Aí, um traz a primícia e outro traz o que bem dá na telha. E ele chega lá e o que dá primícia, o que que a Bíblia diz? Aceito por Deus. E de lá para cá, meu filho, ninguém está autorizado a chegar na presença de Deus de mãos vazias. E por isso que nós não prosperamos. Saul perdeu o reinado porque era jumenta, pastor de jumenta. Olha só. Ele era pastor de jumentas, mas sabia da palavra. O servo chegou e disse: vamos lá no profeta, o que ele fala acontece. Não, jamais vou chegar na presença de um profeta de mãos vazias. Ali Deus ungiu ele como rei. Quando você honra profetas, quando você honra a palavra, quando você não se atreve a pedir alguma coisa para o profeta de mãos vazias, é quando unge Deus você com a unção de rei. Diga: eu quero a unção de rei. Diga: hoje eu estou recebendo a unção de rei para reinar em vida. Dá um aplauso grande para Jesus. Isso é forte. Isso é forte. Apóstolo, mas foi lá Caim e Abel. Malaquias capítulo 10, versículos. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O que que diz? Eu, o Senhor, sou o mesmo. Deus não muda. Malaquias 3, 6. Hebreus 13, 8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, Antigo Testamento, hoje, Novo Testamento e eternamente no arrebatamento. Deus não muda. As primícias que ele exigiu para receber e responder em Gênesis e as ofertas continuam valendo hoje. O problema é: nós oramos e jejuamos demais, mas ofertamos de menos. Diga: eu não, eu vou ser cada vez mais generoso. Isso é forte, varão. Isso é forte. E vem aqui, não é nem antigo e nem novo, é Deus. É Deus. Ele disse: trouxe primícia, te aceito e te abençoo. Não trouxe oferta de coração, está amaldiçoado. E diz que ele não muda. Deus não pode mudar. Continua valendo. Vamos em Malaquias 3. Para aqueles que deram oferta por filho e para aqueles que deram oferta por causa na justiça. Quem me deixa ensinar, dá um glória bem forte. Amém? Malaquias capítulo 3. Depois nós vamos ungir com vocês com a unção que nós começamos falando aqui. A unção de rei. Para reinar em vida. Todo mundo que olhar para você vai ter que se submeter. Todo mundo que olhar para você vai ter que investir em você. Até os seus inimigos vão pagar suas contas. Faraó tentou matar Moisés. Depois ele teve que criar e investir na vida de Moisés. Não mata os teus inimigos. Deus vai usar ele para pagar tuas contas. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3, redobre a sua atenção e eu termino rápido. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem sobreviverá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Se você é puro, meu filho, se você é perdoado, meu filho, se você é santo, meu filho, você tem que ofertar e com generosidade. Versículo 4, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos antigos testamentos, e como nos primeiros anos do jardim do Éden. Olha o 5, e chegar-me-ei a vós para a justiça, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo, não tem antigo ou novo, testamento capaz de mudar a Deus, até porque isso é coisa que os homens tiveram que criar para adorar o Senhor da glória. Deus é um só, e se Ele enriqueceu no antigo e deu vitória no antigo, vai fazer por você hoje. Grite aleluia! Violenta a palavra. Vire para baixo e diga: diabo, explosiva a palavra. Que o Senhor te repreenda, porque eu sou dizimista fiel em nome de Jesus. Dá um aplauso forte para Jesus. Olha só, diz que se você der uma oferta de sacrifício, diz que se você der um voto, diz que Deus vai ser tua testemunha fiel para trazer justiça para você, para responder os seus pedidos velozmente, rapidamente, aceleradamente. Aí o profeta chega assim, o profeta, palavrinha, sabe aquela palavrinha de sons, mas cheio de Deus, de oração, de jejum no monte. Ele diz: lá na minha igreja, chegou uma irmã lá chorando, uma diaconista. Quem está chorando, mulher? Ah, o meu marido foi embora. E por que que ele foi embora? Ele disse que ele tinha uma amante. Chorar por um homem que tinha amante, mas aí, bom, glória a Deus, aleluia, deixa que Deus sabe o que faz as coisas, né, varão? Não é verdade? E aí, olha só, ah, ele disse que a amante lá, ela até era feia, mas ela deu 1.000 reais para a pomba gira, para a feiticeira, uma vizinha nossa lá, para ele se encantar por ela, e ele disse que não consegue soltar dela, que ele está endemoniado, que ela pagou 1.000 para pegar. E eu só escutando o profeta, digo: o que que ele vai falar? O profeta é todo louco. E aí, é a irmã, a pomba gira levou o teu esposo por 1.000? 1.000, pastor, 1.000. Pois bem, Malaquias 3:1. Vamos fazer um desafio de altar aqui. Diz para Deus: Deus, ela pagou o diabo com 1.000. E o diabo pegou o marido. Eu vou te dar 1.500, um cordeiro. Agora está 2.000, subiu, você sabe disso. Eu vou dar 1.500 aqui, senhor. Eu vou te dar um cordeiro aqui para ver quem é mais forte. É. Então tá, fez um cheque, deixou 1.500, foi embora. Na outra semana voltou, um cara bonito, de gravata, terno. E o a gente profetiza e às vezes não crê nas profecias, né? Eu creio, em nome de Jesus. O profeta olhou e disse assim: bah, mas essa mulher, hein? Perdeu o maridão, foi noutra igreja, já está voltando com um pregador. Chegou e disse: ó, irmã, quem é esse bonitão aí? Você não conhece? O homem tirou o óculos, varão. Pois é, o senhor me desafiou, eu larguei o cheque aqui, ele chegou lá em casa. O feitiço pegou fogo, a bruxa está lá quase morta, e a mulher lá, pombagira, correu ele, disse que se aparecer vai matar ele, e ele disse que me ama, já botou terno, quer ser seu discípulo. Está em DVD, está na internet, até a mulher vomitando câncer. Uau! Diga para Deus: Deus, eu vou dar para ti bem mais do que deram para o diabo contra mim. E hoje, eu e a minha casa prosperaremos no sobrenatural. Amém? Vamos continuar a leitura. Versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para guardar a riqueza, por causa de vós, repreenderei o devorador. Não é por causa de oração de Benihim, não é por causa de oração de Malafaia, diz que é porque você dá dízimo e primícia. Eu repreendo o devorador, e ele não destruirá o vosso fruto, e você será conhecido nas nações. Quem tem um sonho grande, dá primícia, dá dízimo e diz: Senhor, realiza o meu sonho grande, porque está na Bíblia. Amém? Vou terminar aqui, deixa eu terminar aqui. Já mato dois coelhos com uma cajadada só. Aqui fala sobre dízimos e diz que você está amaldiçoado. Diz que Deus não muda. Diz que você é ladrão, você deixa o ladrão ir na sua casa? Você manda prender. Então quando você dobra o joelho para orar e não dá dízimo, Deus diz, manda prender porque é ladrão. E diz que o devorador possui você, quando você não dá dízimo, e do hebraico, primícia. Primícia do hebraico, não é oferta. Por isso que você dá dízimo e oferta, e as coisas não mudam. Porque oferta é voluntária e para obra. Dízimo é 10% e é para Deus. E primícia é para o sacerdote. Ezequiel, deixa eu me lembrar da passagem. Quem sabe qual é a passagem? Redobre a atenção, porque se você gritou, recebeu. E se você não pegar isto aqui agora, não adiantou nada. Diga, Deus me livre e guarde. Um sábio dos nossos sábios antigos, nunca fala ou aceita uma palavra mal sem dizer, que Deus me guarde, que Deus me proteja. Ezequiel capítulo 44, versículo 30, abra lá. Ezequiel 44, 30 diz, e as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de todo sacrifício, de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Por quê? Porque depois de você colocar a primícia na mão dele, ele vai fazer repousar a bênção sobre a tua casa. Agora, a Bíblia diz que quando você entrega a primícia, o que vem para a sua casa? Diga, bênção. Toda verdade é paralela. Quando não vem a bênção, vem o quê? A única coisa que arranca a maldição do destruidor é a tua primícia. Por isso que ele destrói casa, destrói casamento, destrói filho, destrói ministério e vai destruindo todo mundo. Por quê? Porque não deu primícias. Provérbios 3:9 diz o quê? Quem sabe? Provérbios 3:9 e 10 diz assim: honra ao teu sacerdote com todas as primícias da tua renda, e depois disso transbordarão os teus celeiros das melhores coisas da terra. Todo mundo quer o 10, prosperidade, mas quem quer honrar o sacerdote com primícia? Quando você honra o sacerdote com primícia, simplesmente o céu age a teu favor. O que é primícia? Tudo que entra na tua mão, divide, é isso? Divide por 30. Por exemplo, você ganha 3 mil reais por dia. Você ganha 3 mil reais por dia. Eu vou falar de novo para ver se alguém acredita em profeta aqui nesse mistério. Você ganha 3 mil reais por dia. Nome de Jesus. Amém? Ganhou os 3 mil, o que você faz? Divide por 30. Primícia. Porque se não for primícia, é segundícia. E toda segundícia é uma baita de uma imundícia. Primícia. Antes do dízimo. Por quê? Porque a primícia foi o que entrou lá no Éden antes do dízimo, poxa. Simples. Porque Deus está lá em cima e não precisa do dízimo. O sacerdote precisa da primícia. E o dízimo, quem precisa é você. Porque 10% que sai, é o céu que desce, o devorador que sai e as nações que te chamam. Isso é forte, varão. Isso aqui tu não ouve no seminário. Que nem vim pro retiro, primeiro saiu, sai capiroto, para depois receber o rema. Amém? Aí você ganha 3 mil por dia, separou, dividiu por 30, deu quanto? 100 reais, amém? 3 mil, dividiu por 30, deu 100, amém? De quem é esse 100? A Bíblia diz que é do sacerdote. Quem é o teu sacerdote? É a tua cobertura. Glória a Deus, vocês estão falando Silvio Ribeiro. Glória a Deus, é a tua cobertura. Por que que a primícia vem antes do dízimo? Porque Deus não precisa, você precisa, o sacerdote precisa, e quem está aqui ralando é o sacerdote. Você está aí sentado, olha o jeito que eu estou aqui. Você ontem comeu, que eu estou sabendo pra caramba. Eu estava lá, Senhor, liberta esse. E já liberta eu também aqui, meu pai. Jejunzão, varão, 40 quilos a menos. Não estou querendo puxar base para o afissado, só estou dizendo por que Deus manda dar primícia primeiro. Quantos dizem aleluia? Deu 100, é isso? Esse 100 já bota no envelope, ou liga, pergunta, conta, ou vai lá no altar e coloca no gasofilácio de primícia, de preferência, na mão do sacerdote. E ainda olha sério nos olhos, me abençoe. Porque quem não pede, não recebe. Quem não chora, não mama. Amém? E aí o que aconteceu? Sobrou quanto? 2.900. Esse sim é seu. Desses 2.900, o que você tem que fazer? 10%. Dízimo do Senhor. Por que isso? Primeiro, porque ele é rei. Rei cobra imposto. Segundo, porque você é súdito do reino. Se você quer morar no reino, tem que pagar imposto. Terceiro, o diabo virou diabo porque quis pegar o dinheiro de Deus. Você não pode virar diabo. Você tem que virar um crente milionário, comprar rádio, comprar TV, abrir casa de recuperação, investir na obra e levar a vida para a glória. Dá um aplauso grande para Jesus. Amém? Ai, apóstolo, eu já não nino. Sai, espírito de hiena. Eles morreram no deserto porque murmuravam. Paulo disse aos Coríntios que todo murmurador é visitado pelo destruidor e morre seco com o olho para fora. Por quê? Que nem cachorro, fica olhando e não consegue comer. Ei, não é primícia que sai, não é dízimo que sai, é os céus que entram na tua vida. Eu vou repetir para ver se tem crente aqui. Boa essa, né? Gostei. Eu vou repetir para ver se tem alguém que acredita em profeta. Não é primícia que sai, não é dízimo que sai, é o rei dos reis que começa a investir na tua vida. Eu vou repetir para ver se tem alguém de verdade aqui. Não é dinheiro que sai, é promessa que se cumpre, é riqueza que vem, é filho salvo, é só vitória. Se você crer, dê aleluia. 5 minutos e eu termino. Abra em Jó comigo. Para mim, a mais poderosa de todas. Quantos querem manto de rei? Quantos querem o manto do rei Davi? Quantos querem o manto do rei Salomão? Os mais ricos, mais poderosos, os mais belos da terra. Quantos querem? Então repita comigo: manto de rei é para ser o empresário mais rico da igreja, mas manto de rei é para sustentar profeta. E agora, senta, senta. Por toda a Bíblia, por toda a Bíblia, cada vez que Deus levantava um rei, ele dizia: sustenta o profeta, sustenta o profeta, sustenta o profeta. Sustento, ah, mas vão me chamar de puxa saco. Não, hoje o espírito de Caim aqui morre. Porque sempre que Deus levanta Abel para trazer o melhor da terra, Caim já diz puxa saco. Hoje Deus vai ressuscitar o Abel e vai mandar prender Caim. Em nome de Jesus, diga aleluia. Se estão te chamando de puxa saco, meu filho, fala em línguas. Por quê? Porque a unção de rei está sobre ti. Vou profetizar, aqueles que te chamam de puxa-saco hoje, vão pagar tuas contas amanhã. Aqueles que te chamam de puxa-saco hoje, vão te pedir emprego amanhã. Sente, por favor. Você está em Jó capítulo 22, você está entendendo por que lá na igreja, a gente chega lá e os vasos começam tudo a semear? Por causa disso, varão, eles ouviram e agora obedecem, porque não basta ouvir. Jó 36:11, ouvir e obedecer. Vou terminar, Jó capítulo 22, para mim a mais violenta de todos, versículo 21. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim a bênção virá sobre ti. O que que virá sobre ti? O que que diz Provérbios 10, 22? A bênção de Deus enriquece e cura os doentes. Tem muita gente pobre e tem muita gente na miséria, doente. Por quê? Porque diz que é crente, mas não tem a bênção. A bênção não vem porque é crente. A bênção vem quando você honra o sacerdote com a primícia, honra a Deus com o dízimo, honra a igreja com a oferta, honra o sobrenatural com o voto e destrói Leviatã com sacrifício. Porque Leviatã, o grande dragão, Apolion, Abaddon, a besta que vem para governar os gafanhotos, a Bíblia diz que é só o sacrifício que o destrói. Por isso que na hora que ele se levantou para destruir o mundo, Deus pagou o quê? O sangue do Filho de Deus, o sacrifício. É aquilo que eu fiz com a minha caminhonete, é aquilo que a mulher fez lá com o câncer. Quando você sacrifica, que nem diz o judeu, doa até que doa, doe até que doa. Repita comigo, até que eu não dei tudo. Na verdade, eu não dei nada, eu só dei tudo, quando eu dei tudo. Aí você recebe tudo. Amém, queridos? Jó 22, versículo 22. Aceita, peço-te, olha, Deus ainda pede, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração, onde ninguém pode roubar. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó, ó, e o ouro de Ofir nas pedras do ribeiro. Ó, gostei. Meu nome está na Bíblia. E diz que é para receber ouro. Mas olha só o versículo 25. Com quem faz sacrifício de voto para Deus, versículo 25, então o Todo-Poderoso tirará todo o pó da tua vida, e o pó da tua vida se transformará em ouro. Estou na palavra. Vire para alguém e diz, está na palavra. Amém? Aleluia, deixa eu terminar aqui, só ler, versículo 25, 26, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Olha o 27, orarás a Deus e Ele te ouvirá. Aleluia. Orou e Ele ouviu. Acabou. Só isso. Aí tem o seguinte, e depois que você pagar os teus votos, qualquer negócio que tu decidir, qualquer negócio que tu determinares, Deus vai fazer acontecer, e pela pureza das tuas mãos, todos os perdidos ao teu redor serão salvos.